Habituai-te no teu jeito de ser, caso raro. suas dúvidas, é só me viver. Agadinho, olé meu docinho. Agadinho, olé meu docinho. Agadinho, olé meu docinho. Agadinho, olé meu docinho. Agadinho, e galadinho. O agadinho, olé meu docinho. O agadinho, olé meu docinho. O agadinho, olé meu docinho. O agadinho, olé meu docinho. O agadinho, olé meu docinho. O agadinho, e galadinho. O agadinho, olé meu docinho. Já não quero mais comer, já estou farto de ir para a escola. O que eu gosto de correr e de andar a chutar bala. Não me bisco mais calções, nem beber os que eu tenho. Não me dei um que tu és quando caio, eu não saio. Cala essa boca, não digas isso, que é pecado. Olha teu pai e os Jesus, e é zangado. Não custa nada, por isso eu vou ser delicado. O ragadinho, o leva os ovocinhos. O ragadinho, o leva os ovocinhos. O ragadinho, o leva os ovocinhos. O ragadinho, o leva os ovocinhos. O ragadinho, e galadinho. O ragadinho, o leva os ovocinhos. Já estou farto de tirar a missa e de rezar para o nosso. E não gosto que me obriguem a comer do que não gosto. Só me envio de babuzar e já me quero modelar. Isso não dá-te a ser sangueiro, mas eu tenho que calar. Cala essa boca, não digas isso, isso é pecado. Olha para o pai e os Jesus, fica zangado. Eu só por todo, eu fico todo atrapalhado. O tagadinho, ou levas no focinho. O tagadinho, ou levas no focinho. O tagadinho, ou levas no focinho. O tagadinho, ou levas no focinho. O tagadinho, e galadinho. O tagadinho, ou levas no focinho. O tagadinho, ou levas no focinho. O tagadinho, ou levas no focinho. O tagadinho, ou levas no focinho. O tagadinho, ou levas no focinho. O tagadinho, e galadinho. O tagadinho, ou levas no focinho. Canal 2. Este vício louco de me apaixonar. Esta mania de viver assim com tanto amor para dar. Por onde andas? Por onde andas que não te vejo? Eu sou assim e estou aqui sem saber o que fazer. E sempre quis viver feliz, vou amar até morrer. Amor à mania, de noite e de dia. Amor à mania, tenho a mania do amor. Amor à mania, é uma alegria. Amor à mania, ai amor. Obrigado, querida, obrigado, querida. Até um dia fui feliz sem pensar, sou feliz por te amar. Até um dia eu quero que acredites que não tenho limites. Até um dia, obrigado, querida, por dar razão à vida. Eu sou um vagabundo, calcorreando o mundo, com a guitarra às costas e uma história para contar. Como um falcão que voa pelo infinito à toa, sem laços que me prendam ou me impeçam de voar. Semeando ilusões, despertando emoções adormecidas. É o chão o meu leito e o coração no peito que me faz jeito. Não me assusta o futuro, encontro o que procuro. E a despedida, obrigado, querida, por dares razão à vida. Eu sou um vagabundo, calcorreando o mundo, com a guitarra às costas e uma história para contar. Como um falcão que voa pelo infinito à toa, sem laços que me prendam ou me impeçam de voar. Semeando ilusões, despertando emoções adormecidas. É o chão o meu leito e o coração no peito que me faz jeito. Não me assusta o futuro, encontro o que procuro. E a despedida, obrigado, querida, por dares razão à vida. Eu sou um vagabundo, calcorreando o mundo, com a guitarra às costas e uma história para contar. Como um falcão que voa pelo infinito à toa, sei lá se laços que me prendam ou me impeçam de voar. Canal 2 da Antena Web. Que tanta beleza tem, pra que percebe o seu vai se ele estiver acordado. Tu és o Zé que fumas, tu és o fumador. Tu és o Mariquinhas, tu és o meu amor. Tu és o Zé que fumas, tu és o fumador. Tu és o Mariquinhas, tu és o meu amor. Já te dei o coração, ai, coisa que dar não podia. Já te dei o coração, ai, coisa que dar não podia. Já te dei a melhor prenda, ai, que no meu peito trazia. Já te dei a melhor prenda, ai, que no meu peito trazia. Tu és o Zé que fumas, tu és o fumador. Tu és o Mariquinhas, tu és o meu amor. Tu és o Zé que fumas, tu és o fumador. Tu és o Mariquinhas, tu és o meu amor. Oh meu amor, meu amor, ai, oh meu amor, meu eleio. Oh meu amor, ai, oh meu amor, meu eleio. Quando comecei a amar-te, ai, tinha 10 anos e meio. Quando comecei a amar-te, ai, tinha 10 anos e meio. Tu és o Zé que fumas, tu és o fumador. Tu és o Mariquinhas, tu és o meu amor. Tu és o Zé que fumas, tu és o fumador. Tu és o Mariquinhas, tu és o meu amor. Tenho corrido 1000 terras, ai, aldeias mais de 40. Tenho corrido 1000 terras, ai, aldeias mais de 40. Tenho visto caras lindas, ai, só a tua me contenta. Tenho visto caras lindas, ai, só a tua me contenta. Tu és o Zé que fumas, tu és o fumador. Tu és o Mariquinhas, tu és o meu amor. Tu és o Zé que fumas, tu és o fumador. Tu és o Mariquinhas, tu és o meu amor. Maria vivia tranquilo na sua aldeia. Tinha o sol por companhia, de sonhos, alma cheia. Mas pensou vir para a cidade, quis cumprir outro destino. Uma alma de poeta num coração de menino. Coitado Zé Maria. Coitado Zé Maria. Coitado Zé Maria. Os conselhos dos mais velhos Zé Maria não quis. Disse adeus à sua terra, pensando ser o mais feliz. Depois na cidade grande, onde a maldade campeia, Zé Maria chorou saudades da sua aldeia. Coitado Zé Maria. Coitado Zé Maria. Coitado Zé Maria. Coitado Zé Maria. E lá tanto Zé Maria por essas aldeias fora, que vivo sonhando o dia de deixá-la ir embora. Depois na terra distante, ao ouvir o mal que fizeram, recordam a todo instante essa aldeia onde nasceram. Coitado Zé Maria. Coitado Zé Maria. Coitado Zé Maria. Coitado Zé Maria. Coitado Zé Maria. Coitado Zé Maria. Coitado Zé Maria. Este é o seu Canal 2 da Antena. Fui passear no jardim sem saber se tinha flores. Fui passear no jardim sem saber se tinha flores. Assim passeia na vida quem tem ou não tem amores. Assim passeia na vida quem tem ou não tem amores. Me ouvi-te cantar de dia, de noite te ouvi cantar. Me ouvi-te cantar de dia, de noite te ouvi cantar. E ai de mim se é de alegria de mí si he de penar. Y ay de mí si he de alegría, ni ay de mí si he de penar. Trazes os brincos compridos, aqueles brincos que são como as saudades que temos a pender do coração, como as saudades que temos a pender do coração. Não há verdade na vida que se não diga mentir. Não há verdade na vida que se não diga mentir. Para descer a sorrir, e há quem apressa a subida para descer a sorrir. Baila o trigo quando há vento, baila porque o vento toca. Baila o trigo quando há vento, baila porque o vento toca. Também baila o pensamento quando o coração provoca. Também baila o pensamento quando o coração provoca. E o rosário da vontade, um rosário trocado, e o rosário trocadismo. Se vens dizer-me a verdade, vê lá bem se é isso mesmo. Se vens dizer-me a verdade, vê lá bem se é isso mesmo. Cantigas de portugueses são como barcos no mar. Cantigas de portugueses são como barcos no mar. Vão de uma alma para outra com riscos de naufragar. Vão de uma alma para outra com riscos de naufragar. Sentirás livre, livre para poder voar.